can you start to render as well? Any commitment? om dat te geven te vervangen van feiten die juist door u ongezet dat ongezet in zo'n feest van ons verhaal om het leven dat u het verhaal te geven. Ik kom u zaken met mijn keer zelfs en je hebt dus geen moment van de kant is het nog wel erg zijn. Obrigado, Sr. Diretor. Eu penso que como apresentador tenho a sorte de estar ao lado do Dr. Lucas, que ajudou a responder quase todas as questões colocadas. Eu vou complementar. É verdade que o modelo não é chato, isso já foi muito bem explicado. Por isso é que temos essas partes de novo. Por isso estamos a dizer que lançamos os princípios gerais, mas a operacionalidade poderá depender do local para local, ou a nossa sociedade está em constante dinâmica, provavelmente aquela comunidade que pensávamos há 5 anos que não tinha capacidade de pagar com cash, poderia pagar por espécie ou por qualquer acordo, passado 5, 6 anos, hoje já não é essa a sua realidade, é preciso que ele consiga pagar. Até o físico nós dizíamos que não tínhamos uma agência bancária, hoje já tem. Então, em vez de guardar o dinheiro em casa ou por alguém que já foi depositado, há essas sortes de alterações que vão fazer com que o Mosnega não seja uma ferramenta chave. É, definitivamente. Nós nos referimos da perspectiva legal do Mosnega, não tanto o livro ou o modelo. Nós dissemos que as ações que devem ser implementadas no âmbito do Mosnega devem ter em conta o enquadramento legal das políticas do setor, ali onde há importância da coordenação e do papel de diferentes atores. Há atores que vão definir este quadro legal e, no âmbito deste quadro legal, que esta ferramenta deve ser operacionalizada. A questão questão da estrutura, o organigrama, penso que o diretor explicou muito bem. E também eu tenho conhecimento e algumas províncias ainda mantêm esta área de mobilização social. E a ideia que falhou em nós, mesmo as províncias, deve ter aí menos de meia dúzia de províncias que tinham oficializado as questões de mobilização social, a ideia era motivar, incentivar que cada CPA promovesse a inclusão de uma área de mobilização social no seu organigrama. Porque também se não tiver isto, não irá conseguir suportar as ações, tecnicamente as ações do projeto, não terá pessoal capaz para monitorar e fazer acontecer estas ações. Essa é a nossa expectativa e como um produto, uma recomendação do projeto naquela altura. Engenheiro Roberto, senhor, estamos de acordo. Posso apoiar a sua ideia com algumas experiências em curso, no caso da periferia, dos projetos da periferia de Luanda e alguns projetos que temos no âmbito, principalmente onde a Redap está a cooperar na gestão comunitária. Uma via que nós usamos para introduzir a abordagem do projeto nas escolas é ter programas com as escolas. Nós introduzimos, não tanto no currículo, mas negociamos com as direções das escolas para nos dar momentos próprios para a mobilização, fazer suas palestras, seus encontros com as crianças dentro das escolas. Passamos mensagens sobre a importância da água, do consumo da água, higiene, saneamento. Essas mensagens passam, por exemplo, a importância da lavagem das mãos. Essas mensagens todas passam via escola. Esse é um mecanismo que provisoriamente encontramos, peço que pudermos reforçar isto. Cada DPA pode criar parcerias direitas com as escolas ou com as direções da educação. Dois conceitos colocados pelo Dr. Paulo. Isso vamos responder com brevidade, porque isso é um tema de um debate, pode prolongar. Parceria pública-privada, claro, nós pensamos que tem enquadramento dentro do projeto. É possível haver essa perspectiva, como o diretor explicou, mas também deixarmos um espaço para a comunidade. O que nós estamos a dizer, pensamos que é consumado essa parceria entre o Estado e o privado no setor de água. Mas também estamos a dizer que essa estrutura comunitária que surge dentro do Mojeca deve ser considerada como um parceiro e não apenas um beneficiário. Ele tem que interligar entre o Estado, o governo, o privado e é um parceiro válido a considerar. Se ganhou um contrato com o governo, ao nível local, a empresa tem que ter também uma relação contratual com a comunidade. Porque a comunidade, apesar de ser beneficiária, essa estrutura associativa vai prestar serviço a esta empresa. Isso já devia acontecer. Nós temos um sistema, uma captação de água, ela vai gerir a captação de água. A comunidade não tem capacidade técnica de gerir uma subestação de tratamento, de captação. Isto é responsabilidade da administração subcontratar uma empresa e cuidar disto. Mas essa água, ao chegar até a rede, até o chafariz, ali é um papel importante de uma associação comunitária. Talvez a empresa também não tenha muita paciência nem tempo de estar no dia a dia da gestão dos chafariz. Ali a comunidade apoia. Então, esse link entre o público, o privado e a comunidade pode funcionar muito bem, desde que haja uma consideração equiparada e não olhar para a comunidade apenas como um mero recebedor de benefícios. A recuperação de custos, quando colocamos a ideia da recuperação de custos, não tanto no sentido de que os beneficiários vão pagar pela água, vai cobrir um investimento, mas estamos a pensar que pode ser uma contribuição muito importante para manter a sustentabilidade, a manutenção do dia a dia, uma manutenção pontual do sistema. E essa experiência que nós temos nos projetos hoje juntos. Obrigado. Obrigado. Fechar este capítulo, dizendo que é um peixe, ou seja, é caso constitui um ponto de partida e tal, quanto a sair como gesto do papel para parte e estamos condicionados pelo tempo. Vamos fazer isso. Para a forma públicas, não privadas, com a instituição de educação, um instituto de agradecimento de arte, de valorização, de superar esses indivíduos, esses indivíduos, como um gênero que acaba de participar. Também estou estudando o comunismo, o gênio contratado de daí, as questões agora floradas estão em curso, contratação da consultoria dedicada para esse gênio, regulamental, reforma institucional, creio que no final do ano estaremos numa obra que eu posso fazer uma coisa. Estará a reforma de todos os quatro setores, particularmente da Secretaria Municipal. Para os convênios e adaptações, conforme o vídeo que eu tinha a entrar em serviço. Thank you.